Disseram que a vida pra mim acabou. Tentaram provar que meu sonho era em vão. Chamaram a fé que eu tenho ilusão. Em minha esperança não viam porquê. Mas a minha fé é viva, eu creio em ti, Senhor. E toda a minha vida entrego em tuas mãos. Eu não vou desistir, tenho que insistir, pois é Deus quem pode me ajudar. Eu clamo, eu busco, vou bater a porta. Deus, tu podes me ouvir, eu vou conseguir. E a porta pra mim vai se abrir. Eu clamo, eu busco, vou bater a porta. Deus, tu podes me ouvir, eu vou conseguir. E a porta pra mim vai se abrir. Disseram que a vida pra mim acabou. Tentaram provar que meu sonho era em vão. Mas a minha fé é viva, eu creio em ti, Senhor. E toda a minha vida entrego em tuas mãos. Eu não vou desistir, tenho que insistir, pois é Deus quem pode me ajudar.